festa vai começar agora. A festa vai começar agora. Sejam bem-vindos ao Super Pop Live. Quem que tá feliz? Bota as mãos pra cima, todo mundo! Chegou! Super Pop! Oi, Capalima! Edson, Juninho, Tom Mix, Nandini, Vitor, estamos na área! Peraí, quem é do Paysandu, bota as mãozinhas pra cima, quem é do Paysandu? Só quem é do Paysandu, começa a bater na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Cadê a torcida do Bragantino? Cadê a torcida do Clube do Rima aí no meio? E a torcida do Leão? Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vamos começar, sucão! Vai beber até quarta-feira de cinza aí, galera! Eu gostaria que todo mundo botasse as mãos em cima! Em cima! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo. Vai, papai! Vamos lá, família! O Águia de Fogo Pop Som. Capanema! Agora, aqui pra você, Super Águia. Minha musa, alumínio, a madrinha da levada pop. Vamos começar a detonar tudo, sugando. Falou, Cadu da Bicada. Chico doido lá de Peixe Boi. Obrigado, Tati, do Bar Tropical de São Francisco. Também tá aqui comigo. Alegria de vocês. A emoção é tudo nossa. Vamos lá, família. Indo pra cima e grita hey, oh, hey, oh. E a amiga desce, tá aqui do lado do mixer. Shut up! a semana passada e bota a mãozinha pra cima aí, galera. Bota a mãozinha pra cima, todo pra mundo. Cima, todo mundo. Bora sacudir, sacudir, preparem-se para atirar tudo que tiver. Vai! Bora começar e doidar, papai! Bora aí doidar com o Tom Mix! Vamos! Bora aí doidar com o Tom Mix! Bora aí doidar com o Tom Mix! Bora aí doidar! A sua não é minha, foi você quem jogou na PPK. Fala a verdade, vou contar pra minha. Toda a galera do SBT Capanema está aqui com a gente, pegando todos os eventos hoje do aniversário desse querido e amigo nosso, vereador de todos nós, Pedro Paulo. Parabéns, que festa linda, nosso campo! Peraí, quem é que vai amanhecer na rua aí, chapado? Bota a mãozinha pra cima, que vai amanhecer muito doido. Bota o bracinho pra cima. Agora, quem é fiel, quem ainda não traiu nesse ano? Bota a mãozinha pra cima, deu meio. Bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma. Quem tem amigo viado aí no meio, dá um grito. Quem tem amiga sapatão aí no meio, dá um grito! Agora! Eu tô sabendo que Capanema tá chovendo demais! É isso mesmo, é? Tá chovendo aí? Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e rapangalejando. Chovendo e rapangalejando. Aqui tá chovendo e rapangalejando. Chovendo e rapangalejando. Chovendo e rapangalejando. Aqui tá chovendo e rapangalejando. Chovendo e rapangalejando. Aqui tá chovendo. Vai chover! Vou fazer chover em cima dele. Já já, meus maninhos, Alice e Juninho vão fazer chover tudo! Bota na pressão, bota, bota, bota, vou botar, vou botar. Alô, meu amigo Lucas Trek lá de Bragança, tá aí comigo. Alô, Iago. Grande abraço, você, Will, também tá toda a galera. Máquia de fogo. Olha por aqui comigo, meu parceiro Maurício, se faz de doido. Pra cima, Renatinho de Bragança. O meu maninho Robson de Bragança também tá aqui na área. É o homem que comanda a barujada, papai. Toma! O nosso parceiro Júnior da Moto, Pedrinho, Juliana, Elane, Paulinho, Amari, Promonter. Toda a galera do Ciclone também tá aqui comigo. Faz aí, papai. Vou fazer chover em cima dele. Agora toma, DJ Lohan que tá tocando. Toma, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Olha o nosso parceiro empresário pro Monte Marquinho de Tracuatela. E no aniversário dele, quase tudo confirmado, maninho. Super Pop. Essa loucura total de novo. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Pode vir, vem! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho, eu e você. Fastricadas do Rock Lê! Souza, Ellen, Drica, Camille, Fabielle, Vitória! Ei, ei, ei, oh, oh! Isto é uma ferramenta. Chama na vinha pra cá, fuder, vem cá, fuder, vem cá. Vai, chama na vinha pra cá. Minha amiga Fabiola Carvalho, tá aqui comigo, beijão pro Tom pra você, minha linda. Mix. Vagatíssima Juliana lá de Bragança também, bora Juju Melo. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Todo mundo tem baile, todo mundo tem baile, todo mundo tem baile, todo mundo tem baile, todo mundo tem baile, todo mundo tem baile. Falou, xerife, chega aqui urgente, xerife! Falou, Kennedy! Lá de Bragança! Ele, seu grilo, já botou bem, tá aí com a gente, obrigado, Kennedy! Falou, Clebinho Melo, fala comigo, Clebinho! Fala, fala, fala, Tomé! Vai no máximo, mano! Agora vai! A rave do Tom Mix é muita emoção. Joga a mão pra cima, a torcida do leão. A torcida do leão, a torcida. Cadê a torcida do Rebo? Joga a mão pra cima, a torcida do leão. A torcida do leão, a torcida do leão. Cadê a torcida do Pai Sandu que tá aí no meio também? Cadê? Cadê? Cadê do papão? Cadê do papão? Joga a mão pra cima, a torcida do papão. A torcida do papão, a torcida do papão. Joga a mão pra cima, a torcida do papão. Obrigado, Renatinho, lá de Coraci. O Léo da Sorte Esportiva, o Nenê da Adidas. Bora, Nenê, bora, Nenê. Trocou meu nome. Oi. Quando a gente fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Chorar? Mas não vou chorar. Não tem por nós dois. Toma todas. Não vou desistir. Eu? Você é sou meu. Sim. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai. Geladeira 7K também tá aí comigo. Obrigado, mano. É nóis, garoto. Todo mundo, mundo que uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar. Então, ou você me assume de vez, ou pode me deixar. Tocando só o batidão do. De Capanema. Grande abraço pra você. A galera que é piração e do Lavaia. Pra quem que ama, deter o coração desprevenido. Jurei te amar no pé do ouvido. Sinta a pressão do águia. Se não me ama, depois das 2 horas você sofre. Já já o quarteto. Elison, Juninho, Tom Mix e Nandinho. Duduzinho Pop da 110, também tá aí comigo. Alô, Harrison, da XRE 300. Já já fazia um tempo que não parecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusada. Hoje, passaram a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Obrigado, os nossos amigos. Blas de Primavera. Família SKN. Cristiano, o Glaubinho, o Raul, o Chopitel. Valeu! Onde? Naquela cama, deitei o coração. Sinta a pressão do águia. Me amava o pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. E aí, pai? Que não me ama. E a noite? Depois das 12 horas você some. Ah. E aí, tu? E aí, tu? Acima de suspeito pra ninguém desconfiar. Deixa acionar ele. Deixa acionar ele. Juninho. Beleza, maninho, beleza, batida. Já foi dada a largada do carnaval. A família Pop já recebeu a chave do carnaval. Então vamos começar. Hoje por Capanema, no aniversário desse grande amigo, que na verdade hoje não é vereador, hoje é amigo do nosso, amigo do povão, meu parceiro Pedro Paulo. Agradecer ele, agradecer o prefeito Chico Neto, que também não mede esforços hoje para reunir essa multidão hoje aqui na Sucan, nessa festa maravilhosa. O depósito de bebidas do meu amigo Tarsilo, também em parceria com eles aí, fazendo essa festa maravilhosa. As autoridades presentes, muito obrigado de coração. Meu coronel Luiz Otávio, aqui do lado, meu coronel. Obrigado pela presença, dando todo o apoio. Ele juntamente aqui com o Gilson e também a família Quirino. Autoridades máximas. Aqui tudo corre bem, claro. A galera veio pra curtir o pop nessa festa sensacional. Obrigado ali a turma do Sincero também. Estão presentes, trouxeram a faixa pra abrir o carnaval. Quem tá afim de abrir o carnaval com chave de ouro aí? Olha o Super Pop aí, gente! Agradecer a galera de Bragança, a galera de Tranquateua, a galera de Ourém, a galera de Bonito, a galera presente hoje aqui, de todos os quatro cantos do estado, pra curtir o aniversário do vereador Pedro Paulo. Esse é o cara, meu irmão! Super Pop! Tom! Bolivia! Nerd Bicha, mano! Agora, aqui pra você, sinta a pressão do águia. Hoje senta, puxa, vem. E o meu pop, ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Alô, bicicleta, meu Cris, manda aquela, pô, vai. Cheiro de lançado bom. Vem. Cheiro de maconha bom. Ei, rapaz. Vara piranha jogando. Qual a mulher que tá solteira aí? Quando tu tá na gaiola. Canta pra mim, vai! Vem sentando. Tu tá na gaiola. Tu tá na gaiola. Já recebemos o Abadá no bloco Chapolin. E agora eu recebo aqui o Abadá. Então pega aqui no bloco Juntos e Misturados. Da mão do presidente do bloco, Júnior Fotos! Fotos! Esse carnaval em Capanema vai ser foda. Então pega a visão, escuta o que eu te falo, dá um grito pra mim ver quem já transou dentro do carro. Esse é o pique. Quem já transou dentro do carro, canta aí pra mim. Pra transar comigo, te olho com cara de bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Vocês! Você dentro do carro. Quem gosta de putaria, levanta a mão aí. Dentro do carro. Só quem gosta de putaria, joga a mãozinha pra cima. Ah, desce, desce, desce, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Ai, ai, ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta. Vai, vem, vem, vem. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Tamo junto. Crepe que vem. vem, pode vir! Dentro do carro, equipe Super Pop Live, tamo junto! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom! Falou, Anderson! Cavalcante! PH do portal Capanema registrando tudo também! Então vem com o Kevin Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí no meio? Se tiver mulher solteira, bota as mãozinhas pra cima, todo mundo! Vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão! Só as mulheres que estão solteiras, grito! Chama ela, vem! Chama ela, vem! Chama ela, vem, chama, chama, vem, vem, vem, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, que o carnaval já começou, pai, chama, chama, chama, chama, chama, vem. Vem, vai sentar com a danadinha. Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Biela. Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Biela. Vai ser papapá, papapá, papapá, papapá, checa dela. Vai, vai, vem, vem, vem. Muito obrigado, minha grande amiga Tati do Bar Tropical. Tá chegando o aniversário dela e massa, hein? Bagulho doido, finalzinho, dia 27. Só do Bar Tropical. Obrigado também, Riquelme. O tabaco, alô, tabaco, tá chegando a Pororoque. Vamos por lá passear, viu, pai? E a Tati é a futura prefeita de São Francisco do Pará, meu irmão. Te prepara. Ela também, o tabaco aí, alô, tabaco. Meu primo, meu tabaco, primo de São tabaco. Domingos, o Capim veio prestigiar o aniversário do Pedro. Muito obrigado pelo carinho do meu parceiro Tássio, Tássio de Bragança, Robson, também tá aqui na área, Renatinho, tá todo mundo enchendo a cara aqui do lado. Já sabia, né, mulher, de Lohan. Fala, meu parceiro Adriano. O Arthur Família Costa também daí. Muito obrigado, Joel Live Júnior do Bloco Junto e Misturado também. Obrigado pelo carinho. E aí, bebê? Só tá começando, hein? Eu vou te machucando, ela no chapadão. Oi. Eu vou te machucando. Muito obrigado, Claudinho lá de Orem, do Banco do Brasil. Lu Oliveira também, a nossa madrinha, tá aí com a gente. Peraí. Vou fazer chover em cima dele, em cima dele. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Live. Sou novo pra ficar com você. Eu quero ouvir vocês cantando. Pode ser, Capanema. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Chorar. E nem morrer de amor. Chorar não, né? Chorar, chorar não vou. Jamais. E nem morrer de amor. Só na capela, vai. Só capela, capela, vai. Não sei o que decidir, tentar ou desistir. Pitbull, tentar ou lá do beco, São Cristóvão, Emerson. Dúvidas de mim, desejos eu senti. Perdido de paixão, me aperta o coração. Pra cantar! Na escola eu aprendi, somar e dividir. Gramática e português. Hoje sábado tem pop no Bloco do Alho! Só não me preparei pra matéria do amor. Quem sabe canta! Professor, oh, oh. Prova de amor. Peraí, tem essa aqui, pô. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Não adianta, não. E nem ficar. Vamos, Matsu Paparazzo! Você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Se muda, não! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei um perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra. Obrigado, Fabrício! Charlo, Alan, Frank, Rogério! E você? Os tricados da caixa d'água, meu bem, tá aí comigo! Ainda, e a boca calou. Vou baixar o som pra vocês cantarem agora, parceiro! Vai! Vai na fé e aposta dela que ela é uma boa menina. Eu. Deixa com o pai. Vamos já, vamos já! Vamos pular, paz que eu peço aquele vinho. Obrigado, minha amiga Alice! Oh. Alice! Bruna! Das musas do rock de primavera! Eu peço aquele vinho no bom. A taça não merece o seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Bora dar uma recordada então, Tom. Tô fazendo amor. Ixi. Com outra pessoa. Oito. Quem já foi iludido na vida, canta pra mim aí que já levou chifre, pai. Vai, canta. Mas sempre, sempre ter. O que o corpo faz? O que o corpo faz? A alma perdoa. E tanta solidão. Quase. Obrigado, minha amiga Josi, Jéssica. Falou, Gabi. Todas as meninas de Salinas. Valeu. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinho, não se esquecer. E depois acabou, ilusão que eu ganhei. Emoção foi embora e a gente só perde por tempo correr. Já não sei quem amou, e será que eu falei? Tira do peito! Amor, canta pra mim! Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Se apaixonar, deixa eu mandar mais uma aqui, vai. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. E veja só você, que pena. Live. Você não quis me ouvir, você nem quis saber. Olha, quem já teve uma ilusão na vida, que pena. Vai cantar. Canta pra mim essa aqui, vai. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu. Hoje sou eu que não te quer. Ô, Vitor Freitas, acabou. O meu coração já tem outro. Quem tá com saudade de alguém? Quem perdeu alguém muito especial? Fazer o que quem jogou? Canta aí! Quem jogou fora, vai. Você jogou. A responsa. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Nunca. Você jogou. Que bonito. Obrigado! O Nandinho tá aqui com o DJ Gilberto. Um dos nossos representantes aqui em Capanema. Alô, Gilberto! Alô, Nandinho! Você, Nandinho! Isso não pode deixar de cumprimentar esse cara que arrebenta aqui em Capanema. Ele quer dar um toque pra galera e aqui no Pop não tem esse papo furado, viu, Gilberto? A humildade prevalece nos top DJs do Aia. Fala, maninho! E Nandinho! E aí, DJ Hélice, Juninho, bora pra cima! Aniversário de hoje! Do vereador do povão, Pedro Paulo, cara, sem dúvida alguma, apoia essa aparelhagem. Souza Automotivo, DJ Capanema, Juninho, detona. Esse é o Pop Live em Capanema. E não quero nem saber, Juninho. Anderson, Anderson, deixa o som rolar. Arrebenta, garotinho. Tô mix e mixando no MD. Já, já, Juninho, as fitas. Aqui no Águia. É pop, o som rolando e a galera dançando. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo. Alô, batidão! Deixou. Aqui! Águia! Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução. Que me convencer de que agora estou só. Lindíssima! Padrinha! Lorena Oliveira tá aqui comigo, beijão. Ao lado, seu fiel amigo, companheiro, parceiro, Klaus, Claudinho do Banco do Brasil. E ele fala aqui, ele fala, fala. Arrasa, desgraçado. A nossa história, o nosso amor, se transformou em... E a gente gostaria que todo mundo colaborasse aí com a nossa equipe de montagem para que adiantasse o serviço que logo mais começa cedo lá no Bloco do Alho, em Marituba. E eles já adiantam o trabalho. E a gente pede a todos vocês que colaborem aí, que a nossa equipe de produção já está desmontando aí o palco. Mas a festa continua! Olha aí, os médicos, os secretários, não esqueçam da camisinha! Carnaval sem camisinha não vale! Quantas vezes eu... Secretaria de Saúde do município de Capanema, obrigado! Sofrendo com a saudade que você deixou. Amigo Cadu da Bicada, obrigado, Cadu! Agora estou... Dá-lhe bicada, mano! Eu também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. É, Gomor. Você estragou com meus sentimentos. Chegou os nossos sonhos todos a ver. Agora arrependido, diz que quer voltar. Se você pretende... Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor, sou seu servo, seu objeto, desculpa a dor. Alô, Salles, depois do carnaval na volta, Salles. Seu filho, sou seu criador. Salles agora em carreira solo. Vai acompanhar o pop nesse carnaval. Irmão, pelo amor de Deus. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Aqui comigo, parceiro, irmãozão, Vitor Mesara. Aí conhece, né, Vitor? Tamo junto, moleque, sempre pro que der e vier. E Capanema na tua área, no teu setor. Fazendo as mixagens. E as marcantes rolando. Eu não sei o que, que o Leno vai inventar amanhã, bicho. Aí, Leno! Vamos viajando, vamos viajando, meu irmão. E a Tati Jaque. Você não quer. Obrigado, meu amigo Rovilso Souza. Dia e noite é o site pra galera ficar atualizado. Um dos melhores servidos. Meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. sacanagem não, mas a turma dos sinceros não vão não, hein? Eles não largam o pop, só vão quando terminar. O bandeirão tá aceso. Alô, minha turma dos sinceros. Obrigado. Obrigado, família pop, a família pop sou. Quem é pop? Sempre é pop. É o pop. Daniele Gomes, obrigado, minha amiga. Tamo junto, valeu, viu? Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Lembrança de um sonho bom. Vai, Loren! É isso que restou. Só da época! Ficou na memória o nosso amor. Bora, Claudinho! As loucuras dessa paixão despertou em meu coração. Será que nesse carnaval a gente ainda se encontra? Deixa o som te levar na batida delira. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar na batida delira. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Pra você. Harrison Lemos e Banda Pintos. A moral. Opa! Opa! Super Pop! No aniversário do Vereador Pedro Paulo! Posso deixar de desejar sempre a minha equipe de montagem. Que Papai do Céu proteja vocês no trabalho aí. Que nada de ruim aconteça sempre, viu? Eu sempre faço isso. E é de coração mesmo, viu? Eu sei que vocês sempre dão o melhor de vocês. Pra que a gente possa chegar e fazer bonito. Ser bonito. Você me fascina. Igor tá de volta, hein? Digo pra Tati. Beijinho, vai. Vem colar o meu corpo no. O Maurício se faz de doido. E fazer de mim a tua mulher. E aí, Meteoro? Vem, meu amor, dançar com o Digo. O amor está no ar. Vem, amor. Valô, Boca Juba. Digo, a paixão está aqui atrás do Popson 3. Vem, amor, dança com o Didigo. O amor está no ar. Vem, amor, dança com o Didigo. Alô, Moca, alô, Moca. Rapidinho aqui, maninho. O amor está no ar. Banda, os brother. Os brother. Super. Agora, aqui pra você, Super Pop! Desde quando vi você chegar? Meus sinceros, minhas sinceras! Foi logo querendo você pra mim. Nesse carnaval, sincero não trai. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Dia 18 de maio, Pop Live e Passat Moral, aí na Carlos Gomes, aniversário, Marúcio faz de doido. Alô, Tássio, bora papai, bora beber, bora beber. Ouviu, Sussoso? Alô, Tabaco, compadre. Toca pra mim, Valson. Vai tocar mais duas e vai encerrar o evento de hoje. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Daqui a pouquinho o nosso reencontro lá no Bloco do Alho, Marituba. Domingo, galera, em São Miguel. São Miguel é bem ali. Todo mundo vai. DJ Tom Mix, mandando as marcantes da sua vida. Manda, Matar. E logo mais em Marituba. Carna Marituba. O amor que sinto é o maior carnaval de Marituba, logo mais. 4 mil brincantes no bloco do Alho. E essa é a nossa última. Obrigado, gente, você que veio curtir. Galera que veio de Bragança, Peixe Boi, Primavera, São Miguel. Valeu, show aqui. Muito obrigado, Preto. Dependem de meu corpo. O Marcelo TS, Milo. O Milo se faz de doido. E o Maurício. Aí conhece. Mas essa é a realidade. Só na mãe. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui com... Ciclonismo. É verdade. Fica com... Vou dar aula essa semana, viu, Batata? Fica sem medo, entenda. Não falte. Urgente. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui. Pipica! Direto do Marajó pro mundo. Pro espetáculo. Pro sucesso. Só dessa vez. Acabará. O Águia. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas fica comigo agora. Obrigado, meus garotinhos da farra. Diga, essa galera é demais, hein? Pois eu necessito dos teus. É muita farra na tua cabeça. Você é tudo que...